Salvador, Azul 4209, para congestionamento na 08. Autorizado, chame pronto para o táxi. Vai chamar lá. Papa Tango Juliette, Tango Zulu para o localizador direita 060, desce para 2000 pés, o ajuste permanece na 04, reporte localizador. Tango Zulu. Papa Tango Whisky, nós vamos passar no solo 04, qual o local de estacionamento? 45, Whisky, nós vamos passar. Livre táxi até o pátio 5, liberando a direita, estacionar a frequência livre, Whisky, November, Papá. Foram quantas horas de voo? Foram quantas horas de voo? Eu sou no... tá vindo de São Paulo, né? Ah, aqui achei estranho. Aqui na fichinha tem São Paulo, copiar errado então. É Porto Seguro que o senhor tá procedendo? Vou corrigir aqui, o senhor tá vindo de Porto Seguro, né? Tá legal. Nosso Salvador, boa noite, Alta 3305, tá no gate 07, gente da Alfa, Recife, nível 330. Tá 3305, autorizado para Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aru. Decola da 1-0 com curva esquerda. Controle 1-9.8, transponda 5566. Na Recife, nível 330, via por 58. Decola da 1-0 na saída Puca Aru. Na primeira curva esquerda, controle 1-9.8, transponda 5566. Correto, chame. Pronto estacionamento. Chamará pronto, pode pegar estacionamento, 3305. Torre 6224, 5 milhas do externo. Oceaner 6224, avistado, cheque o trem. Baixado e travado. Autorizado, pouso na pista 10, 1-0 grau 07 nós. Oceaner 6224. Livre pouso, 6224. A 209 da Azul está pronto para o táxi com 101 a bordo, 101, autonomia 0311, alternando galeão. Quem chamou? 4209 da Azul, senhor, para o táxi 101 a bordo, 0311, é autonomia e está alternando galeão. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão 90, Azul 4209. Autorizado até o ponto de espera da 10, grato. Azul 4209, repita pessoas a bordo e alterna autonomia. O 4209 tem 101 a bordo, autonomia 03, 11, 3 horas e 11, alternando galeão. Ciente, mantém o ponto de espera, azul 4209. Manterá o ponto de espera da 10, tá visual para o tráfego na final. Realizador Juliette, só do Zulu. Zulu, complete a aproximação, turno 862. Olá, boa noite, senhora. 09. Torre, boa noite, Juliette, Tango Zulu. Afatango Juliette, Tango Zulu, prossigam. Agora, 4 milhas do marcador das 3 coisas. Chame passando Índia Serra, Juliette, Tango Zulu. Zulu. Azul 4209, autorizado a alinhar e manter. Alinha e mantém na 10, 4209. Oceaner 6224, no solo 10. Libere a direita, prossiga via Delta ou Eco, após Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, na posição 01. Delta, Eco, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 1. Afirma. Azul 4209 autorizado, decolar 10 grau 08 nós. Está autorizado a decolar da 10 4209. TAN 3305, autorizado, chama o pronto táxi. Autorizado, chamar a pronto para o táxi, TAN 3305. O Índia Serra da presente propõe modificar e ser autorizado base pela direita da 17, Juliette Tango Zulu. Sapatango Juliette Tango Zulu. Plano de voo, instrumentos cancelados 1-2, prossiga sob regras de voo visual, reporte base pela direita, pistão 17. Ajuste de altímetro 1-0-4. Zulu. Azul 4209, decolou o 1-3, chame o controle, boa noite. 19-8, grato. Controle de Salvador, muito boa noite. É o 4209 na Dael, tá livrando 1500, subindo para 380. Azul 4209, contato radar, subiu 380, após 2000 pés, direto da EL. Após 2000 pés, direto da EL. Autorizado pouso, pistão no 7, 1 no 0 grau, 09 nosso. Juliette Tango Zulu. Tango Zulu. Torre Tan 3305, tá, próximo táxi 49 a bordo, 4 horas de autonomia alternatal. Autorizado, táxi, ponto de espera 10, Tan 3305. Autorizado, táxi, ponto de espera 10, Tan 3305. Tango Juliette, Tango Zulu, no solo azul no meio, autorizado 180 graus de backtrack, chame liberando. Salvador, Mike Zulu Yankee. Aí, o horário ou só amanhã? Incomodar aí, viu, velho? É. Partir da. Do meio de 10. Então, 1,50 antes disso daí não tem nada, né? Controle Salvador, tá 3178. 3178, acione identificação. Está presente Rui Duna, descendo para 2000 pés, que é negar no 014, reporte localizador. Chama do localizador. 3178, está com a informação alta. 3305, quando pronto, autorizado decolar, 110 graus, 089. Agora sim está pronto com a espera do 03305. Com autorização de decolar de cabo 010. Salvador, boa noite, Jet 757, no meio acione da indicação, voo em mar, descendo para 3 mil pés, o que é negar no 014. Voo em mar, descendo para 3 mil, no 014, 57 no meio, obrigado. Azul 4209, Recife, ano 25, decimal 1. 251, grato. Santa 3305, decolou os 21, chama o controle. Chama o controle no 98, Santa 3305. Salvador, boa noite, Santa 3305, decolou, está cruzando 1100. Santa 3305, boa noite, contato radar, subou 330, saída PUCA. 330, saída PUCA, Santa 3305. Oceaner 6224, autorizado para Aracaju, nível 190 pré-aprovado, decola na saída, aguarde a saída, controle 119 decimal 8, transponda 5573. 190 pré-aprovado, aguardando aí, negativa Renato, para sua orientação. E o controle seria 109.8, transponder 5573, Gené 6224. Júnior, web 576? Prossiga. Vamos confirmar nosso número de pouso? 2. E o controle já está ciente que assim que for possível também ele libera ascensão na Lotar ou posterior proa direto para Aracaju. Mas inicialmente é nível 090 até Lotar e após o senhor solicita ascensão 190 a partir de Lotar para seguir direto Aru. Controle 119.8, transponda 5573. Gente, então está pré-aprovado, está aprovado 090 até a posição Lotar. Após a solicitação, controle para aprovar Aracaju. Com controle 609.8, transponda 5573. Oxené, 6224. Correto, chamo tanto para acionamento. Chamaremos. Autorizado LS pro 576? Aguarda LS 5716. Aguardar. 3178 estabilizado? Estabilizado, 3178. 3178 complete, aproximação, chame torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia. 5716 da separada 2 mil pés, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Será para 2000, autorizado, reportará estabilidade. 5756, perdão. Torre Salvador, 3178, estabilizado na final da pista, 10. 3178, avistado, autorizado, pouso, 100 graus, 08 horas. Livre pouso, 3178.